Panorama Agrícola para 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua nova, 10 de fevereiro, este é o Panorama Agrícola para você, nosso amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: a alegria atrai simpatia. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, terras para uma geração inteira que vem pela frente. Conheça a história da família Pagliari em Ponte Serrada, beneficiada pelo crédito fundiário. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Faça exercícios físicos regularmente. Isso ajudará você a ter uma vida mais longa e saudável. A prática esportiva pode ajudar também o cérebro a melhorar a concentração e a memória. É hora das notícias. Informações do Cadastro Ambiental Rural para você. O estado de Santa Catarina conta com mais de 200 mil propriedades rurais cadastradas, o que equivale a pouco mais de 53%. O prazo final para você aderir ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é 5 de maio deste ano. O cadastro é um registro público eletrônico obrigatório e gratuito com informações dos imóveis rurais. Vai permitir a adesão ao programa de regularização ambiental para quem precisar regularizar. Quem não se cadastrar no prazo pode receber multa ou ter problemas em transações imobiliárias, também em processos de licenciamento ambiental, além de perder a possibilidade de receber apoio e créditos para futuras regularizações e investimentos na propriedade. Cadastro Ambiental Rural até 5 de maio deste ano. Reconhecido como estado de excelência sanitária, certificado pela Organização Mundial de Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação e livre de peste suína clássica, Santa Catarina investiu R$ 4,5 milhões de reais no ano passado com o Fundo Estadual de Sanidade Animal, que indeniza proprietários de animais que precisaram de abate sanitário. Em 2015, foram indenizados 373 criadores pelo abate sanitário de 2.100 bovinos e bubalinos, pelo abate sanitário de 20 equinos e também de 8.315 aves de subsistência. No caso das aves, o problema foi a salmonelose. No caso dos equídeos, anemia infecciosa equina e mormo. E no caso de bovinos e bubalinos, o abate sanitário se deu por causa de brucelose e tuberculose. As exportações do agronegócio de Santa Catarina no ano passado cresceram 21% em faturamento com relação ao ano de 2014, considerando-se a cotação média do dólar, com resultado de 15,7 bilhões de reais. O aumento se deve muito à variação cambial, à valorização do dólar frente ao real, porque sem isso o faturamento teria caído 14%. A avicultura tem o maior peso no valor das exportações de Santa Catarina, responsável por 21,35% de tudo que é exportado pelo estado. A suinocultura também apresentou crescimento no volume exportado. Confira a entrevista de hoje. Você ouve no programa de hoje mais uma história sobre crédito fundiário, depoimentos e reportagem de Eonir Malgarese. A família Pagliari em Ponte Serrada é um exemplo de alegria, de família que trabalha unida e permanece unida no campo. A matriarca Lerilda Pagliari conta como tudo começou. Em 2001 vieram para cá, que os piá voltaram. E daí nós íamos morar aqui, né? Daí foi começado a fazer, foi feito um aviário de 50 metros. Depois daí lá do 2 anos, acho, 2 anos foi feito mais 50. E daí depois foi feito outro ali embaixo de 120 metros. Daí. A compra da terra deu tão certo que trouxe para casa de volta o filho Volney, que estava na cidade. Quando foi comprado aqui, eu estava na cidade, mas aí eu logo vim morar aqui, né? Daí eu fiquei, daí nós plantamos verdura uns 3 anos. Depois eu fui para a cidade e daí fiquei mais um tempo lá, daí eu vi que não era o que... Daí eu voltei e agora acho que dificilmente que eu vou sair de novo daqui, né? E juntando tudo que o meu irmão tem e o que eu tenho, nós produzimos em torno de 42 mil frangos cada... 45, 50 dias, nós entregamos essa base de 42, 43 mil frangos por cada 2 meses, basicamente. O irmão de Volney, Vanderlei Pagliari, diz como conseguiu encontrar um pedaço de terra com água e solo bom. Ele fala também da relação com a filha Érica, que fez um curso de jovens rurais pela IPAGRE e o SC Rural. A outra área de terra que nós tinha era junto aí o pai. Só que como não cabia todo mundo lá, daí foi acessada a carta de crédito do Banco da Terra na época para adquirir uma outra área. A intenção nossa era adquirir lá perto, mas não conseguimos. Foi detonado com uma Brasília que nós tínhamos para conseguir achar um pedaço de terra. E quando estava quase vencendo o prazo, que na época tinha prazo, a carta de crédito tinha prazo, daí nós conseguimos achar essa aqui. O que impressionou nós aqui, para nós adquirir essa área, foi água e terra boa. É dobrada. Mas o próprio propósito que nós tínhamos, que era no começo plantar verdura, né, e depois construir galpão de aviário, era um chão excelente. Né? Ela não quis fazer faculdade, né? A gente punhou essa opção para ela. Tá? Ponha para as duas, para as três, quando ficar mais grande. Assim, quer sair fora, quer estudar, quer fazer faculdade? Não, essa aqui eu estou em fazer o curso agora com a IPAG, está se especializando, quer meter a cara mesmo e ficar aqui, não adianta, né? Quer ficar aqui. Estou fazendo curso e vou apanhar, que nem o meu pai diz, uma fabriqueta de queijo, pretendo ficar aqui porque eu não me vejo na cidade. Eu não me vejo estudar, eu também estudava só para ter as notas ali, vamos dizer, E sempre quis ficar aqui, eu sempre falava, papai, quero ficar aqui, fazer uma casa, e tá saindo minha casinha e eu vou ficar aqui. Eu vejo assim que sou o cara mais sortudo que tem, né? Tenho meu pai e minha mãe. Consegui trazer meu irmão de volta, que ele tava... Não é eu que consegui, nós como família conseguimos. Eu tenho minhas filhas aqui, meu futuro gero. Tá largando de morar na cidade para vir morar aqui. Então não tem felicidade maior do que isso aqui, né? Não tem. Eu não sei viver sem estar mexendo na terra. Não sei. O que nós estamos planejando aqui para essa área e para outra que foi adquirida é para uma geração inteira que vem para frente e ter o que fazer e não largar da terra. Esse Vanderlei Pagliari. E agora a agrônoma da IPAGRE, Leila Tirelli, explica o motivo do sucesso da família Pagliari em Ponte Serrada. Eu acho que o que chama atenção nessa família é que são 11 pessoas vivendo, morando, vivendo dessa área de terra aqui que foi adquirida pelo Banco da Terra, né? Então, uma família que foi crescendo e que os filhos foram permanecendo, existe a sucessão familiar, eles se tratam de uma maneira muito, muito boa entre eles, né? E a gente vê que existe um amor nas coisas que são feitas, sabe? Tudo é feito com muito amor, por isso que eu acho que existe o sucesso. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Leila Tirelli da Epagre, na série sobre crédito fundiário, que ouviu depoimentos de pessoas da família Pagliari de Ponte Serrada. Amanhã, a série especial sobre crédito fundiário vai a Tunápolis. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.